Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Espírita. Pedimos licença para entrarmos em seu lar, levando uma mensagem de amor e de paz. A doutrina espírita vem nos trazer a beleza de vivenciarmos os dias atuais, os divinos e sábios ensinamentos, exemplo do nosso Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são atuais e modernos para conhecermos a felicidade aqui e agora. Os ensinamentos através dos Espíritos superiores nos traz o otimismo, a alegria da prática da caridade para com todos. Tenham um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença para entrar em seus lares, levando sempre novos conhecimentos. Hoje, estamos aqui com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Nosso convidado hoje é o nosso irmão Bob Floriano, que depois que vocês escutarem a voz dele, vão descobrir quem que é, né? Pode olhar aí também para o nosso Facebook também, que o Rodrigo está colocando. O tema será o poder da comunicação. Vamos falar sobre comunicação, porque o Bob é profissional dessa área e tem muito para passar para a gente em aplicação dentro do dos nossos movimentos, das nossas instituições espíritas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Bob. E bom dia para você, nosso querido ouvinte. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser retransmitido pela Rádio Online Vivência Espírita. E também o programa de domingo é retransmitido toda terça, quinta e sábado. Então, se você perder esse programa, é só abaixar o nosso aplicativo Vivência Espírita e escutar a reprise do programa mais recente de domingo. Então, hoje vamos iniciar com a pergunta para sorteio. Então, a gente vai sortear o livro do Bob, que é Quem Fala Bem Vende Mais, e também o CD do Roberto Ferreira. Então, vamos fazer dois sorteios hoje. Para quem responder a pergunta, que é o seguinte: a comunicação é importante dentro das casas espíritas? Então deixa sua opinião, entre no nosso Facebook, facebook.com/programa Vivência Espírita, ou no nosso WhatsApp, participe aqui do grupo, a gente já postou aqui a divulgação. Então quem não está participando do grupo, entre no vivenciaespirita.com.br/WhatsApp e participe do grupo. Peça para participar. Tem aí um formulário e como que funciona. Hoje vamos iniciar então com a prece de abertura com o Edson Figueiredo. Que a paz do Mestre Jesus abençoe aos nossos corações, fortalecendo a todos nós, que em cada lar, nesse momento, possam sentir a alegria, sentir a esperança de estarmos reunidos em mente, buscando a Jesus, Senhor de todas as horas, Mestre de todos os mestres, que estará sempre nos fortalecendo, e que venhamos a compreender que hoje, mais do que nunca, temos a necessidade de buscar o ensinamento evangélico. Não importam as religiões, importante sim é que o homem busque se renovar, buscando através das virtudes se transformar numa pessoa melhor do que é hoje. pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade a partir de si mesmo, a partir de seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários à harmonia e um bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco, através da nossa vontade, de irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o poder da comunicação. E nós estamos aqui com o Bob Floriano, paulistano. Ele é jornalista formado pela Faculdade Gasper Líbero, atua em comunicações desde 1980, trabalhou no programa Shop Tour por 5 anos, em seguida a Rede Pão de Açúcar o contratou por 2 anos como apresentador. Iniciou na Rede Record o programa Fala Brasil, ficando com absoluto sucesso por 1 ano e 9 meses. Gravou por 7 anos a chamada do canal a cabo Eurochannel, e por 14 anos foi a voz padrão do E-Entertainment Television. Foi locutor de chamadas para a rede Band FM, canal Band Esporte e canal Shop Tour. É contratado das Casas Bahia para toda a comunicação de rádio, TV e treinamento. O trabalho de apresentador, mediador e mestre de cerimônias tem sido uma constante atividade com excelente desempenho e reconhecimento das empresas contratantes, como Bayer, Editora Abril, Gillette do Brasil, Ford, Banco de Boston, Banco Santander, produtos genéricos, EMS genéricos, Belgo Mineira, Elibras, Boticário, Unibanco, Avon. Nossa, tem tantas empresas aqui que vamos deixar para o Bob falar um pouquinho mais, né Jorge? Bom dia, Bob Floriano. Seja bem-vindo aqui à nossa cidade, à nossa rádio, Super Rádio Piratininga, e ao nosso programa Vivência Espírita. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. E é um prazer enorme estar falando para essa comunidade tão positiva que é a comunidade espírita e também aqueles que são simpatizantes da doutrina e gostam das mensagens e do direcionamento que a doutrina nos oferece. Mas, Bob, e como é que está a comunicação em geral e principalmente no meio espírita? A comunicação, no geral, está muito rápida, né? A comunicação está 4G, ela está em 5.6 MHz, aí vai, né? Você tem muita rapidez tecnológica que facilita muito a vida da gente, facilita muito a própria comunicação, né? Aonde você não conseguia chegar, você chega a partir das tecnologias, você consegue ir muito mais longe e com muito mais qualidade técnica falando. O problema está na qualidade dessa comunicação, o quanto você está colocando de conteúdo nessa comunicação, em todos os aspectos. Porque quando você começa a ter uma ansiedade pelo produto, e você não presta atenção mais no produto, porque você quer um novo produto e mais um, cada vez mais, você passa a não ter mais aquela preocupação com a qualidade, porque você tem que substituir logo por um novo. E essa rapidez de substituição faz com que as pessoas não tenham mais paciência de ler um texto inteiro. Sim. Então, aquelas primeiras quatro linhas que aparecem no Facebook, por exemplo, elas acabam sendo as 4 linhas principais, sendo que às vezes tem muito mais conteúdo no meio do texto ou no final do texto. Tanto é que tem a piadinha que todo mundo fala, lá vem textão. Porque mais do que 4 linhas vira textão. Mais do que 140 caracteres do Twitter vira textão, nem é possível. Então, as pessoas acabam perdendo a qualidade do que elas poderiam ler pela ansiedade de resolver em quatro linhas tudo o que estavam imaginando. Mas isso acontece só no Facebook? Acontece em toda parte. A gente tem que se preocupar com isso porque as relações humanas, elas não têm 140 caracteres, elas não têm quatro linhas. As relações têm tempo. E eu faço uma comparação com o batimento cardíaco que nós temos, entre 70 e 75 batimentos por minuto. Se nós estamos vivendo dessa forma e vamos viver dessa forma, e a humanidade inteira viveu dessa forma, com 70 a 75 batimentos por minuto, é dessa forma que temos que nos relacionar também. Não adianta porque não vamos acelerar o nosso metabolismo para poder ter uma relação melhor com as pessoas. Muito ao contrário, quanto mais aceleramos esses contatos, menos qualidade nós vamos ter nesses relacionamentos. E o poder da comunicação está nisso, em você conseguir chegar aonde você pretende, o teu objetivo maior, onde você quer chegar, com mais qualidade. E não simplesmente chegar e não entregar tudo aquilo que é necessário para aquele que está nos ouvindo ou recebendo a nossa mensagem. E nas casas espíritas, como é que você vê a comunicação? Muito atrasada, porque da mesma forma que a comunicação e a tecnologia avançou, adiantou, transformou, os ouvintes, as pessoas estão acostumadas, a partir deste ambiente mais rápido, mais tecnológico, estão mais acostumadas a um tipo de comunicação e estão ouvindo de uma forma. Quando ele entra na casa espírita e vê uma palestra, ouve uma palestra, uma comunicação que tem 50 anos, ele fala, mas escuta, eu não estou entendendo, eu não estou me identificando com esta comunicação. E o grande sucesso dos comunicadores e dos meios de comunicação é o quanto ele se adapta à audiência que ele tem. Não adianta ficar fechado numa questão, eu faço assim, isso é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu não mudo. E não pode, o meio mudou, você também tem que mudar. O meio ouve de uma forma diferente, ele recebe e absorve conteúdo de uma forma diferente, aliás, de várias formas, a cada dia, de um jeito. A questão de um ano atrás, você usava uma mídia social como o Facebook, usando, teclando, compartilhando. A partir do momento que o Facebook passou a transmitir vídeo ao vivo, mudou tudo. Mudou toda essa comunicação e nós estamos transmitindo nesse momento, através da página do Face, da... Repete aí o nosso endereço. O programa Vivência Espírita, então é facebook.com/programa Vivência Espírita. Então, dentro dessa página, você tem a transmissão. Imagine só, há 10 anos atrás, nem no rádio você conseguia ficar falando isso. Nem conseguia uma imagem disso. Não tinha 10 anos atrás, há 10 tinha. Minha filha está com 11, já tinha câmera digital. Então, há 15 anos atrás, não tinha câmera digital. Tinha que mandar para Kodak para revelar o filme. E hoje? Ou seja, hoje está muito rápido, aquilo que você falou, a 4G, além, né? Além de estar rápido você conseguir registrar o momento, ele está muito perecível também. Esse conteúdo some como fumaça, com muita facilidade. Então, o que você quer guardar e perenizar, você tem que ter estrutura para isso. Não só de armazenamento de dados, mas você tem que fazer com que esta ideia, esta mensagem, fique para os seus ouvintes, fique para a sua comunidade. Porque como está tudo muito perecível, hoje eu estou falando aqui, amanhã tem outra pessoa e já não sabe o que foi dito aqui, se você não tem uma comunicação que seja impactante, que fixe na mente, no coração dos ouvintes, você vai ter um produto muito perecível, muito volátil. Ele voa rapidamente. E aí você precisa sempre atualizar. Aí chega um momento que você não tem mais o que atualizar. O balde já está cheio. Você não tem como buscar mais coisa. Mas só que o consumo disso continua. Tem muito mais gente querendo mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. E cada vez mais. Há 20, 25 anos atrás, as pessoas, para ter conhecimento, elas iam buscar na biblioteca, na Delta La Russe, na Barça. Hoje, é Google. É Google. É instantâneo. É instantâneo. Só que ela conseguiu aquela informação. Pronto, acabou. E aí, o que eu faço agora? Cruzo o braço? Espera, eu tenho mais 23 horas no dia para gastar. O que, que eu faço agora com isso tudo na minha mão? E ela é burda, ela recebe muita informação. Então, como é que vai ter um diferencial em relação a isso? E vai fazendo um funil. Qual é a melhor informação? É tanta coisa que não dá tempo de absorver tudo isso. E aí começa a síndrome da ansiedade, o gerenciamento dessa ansiedade, que é uma doença, essa ansiedade atual, e o pensamento acelerado. E quem fala isso é um ouvinte nosso que está assistindo a gente, que é a Beatriz de Paula Porto, a Bia. Bia, seguinte, mandou até um bom dia, amigos de Vivência Espírita, que ela sempre esteve aqui também com a gente. Minha querida Beatriz, vou fazer uma indicação para você fantástica. Dr. Augusto Cury tem uma tese dele, um estudo dele que é muito importante, chama-se Síndrome do Pensamento Acelerado. Vá conhecer isso, você vai se apaixonar. O Augusto Cury é apaixonante demais. E ele está agora com um curso online chamado Gerenciando Ansiedade. E é muito legal. Entra lá, procura, pode entrar em vários sites aí, você dá busca, você consegue comprar esse curso online do Augusto Cury. Mas é o que está acontecendo demais. Você tem muito conteúdo, com muita rapidez, e as pessoas passam a ter uma ansiedade de consumo desse conteúdo todo, e as pessoas não, na Casa Espírita, que foi a pergunta inicial, como o que está acontecendo na Casa Espírita. Eles estão com um pensamento e uma comunicação de 50, 100 anos atrás. E aí o consumidor que está ali, ávido por mais, entendi, agora passa, vira a página, vai, outra. A cabeça dele está desse jeito. E aí ele chega lá, é um filme triste, lento, monocórdio, e não tem jeito. A pessoa fala, mas não estou curtindo, não. Eu vou para aquela outra seara ali, não vou para essa, não. E muda de casa, vai mudando de casa, porque não se identifica mais com aquela comunicação, com aquela oratória. Então, o palestrante tem que dar chance para os novos palestrantes. Ter 50 anos de doutrina, tem que ter feito 200 cursos de espiritismo para poder falar aqui na frente. Aí vai a tiazinha, com crachá amarelo, pega um minuto de sabedoria, lê uma coisa e tem um bom passe, e sai. O que, que ela ensinou? Ela repetiu o que está escrito, ela ensinou nada. Você pode falar sobre esse crachá amarelo? O crachá amarelo significa um crachá que o papel já está amarelo pelo tempo. Então, quando a pessoa tem crachá amarelo, ela é consumida por uma arrogância, que ela fala, daqui ninguém me tira. Eu tenho 50 anos de casa espírita, ninguém vai conseguir me mudar daqui. E aí ela mantém aquele astral ali, sabe, de não renovação, e só que o público renovou. Tem que botar outro ali para falar que tem uma linguagem, uma abordagem que atenda aquele consumidor que está ali. Isso quando a gente fala de comércio, fala de venda, que é a minha praia, vendas e atendimento, comunicação para vendas e atendimento, a gente tem que prestar atenção o que o consumidor pensa, fala, acha, gosta, para você entregar para ele o produto que ele quer consumir, não o que você quer entregar. A Casa Espírita tem que mudar nesse aspecto. Vou entregar o que o meu público quer receber. Ele quer um alento, ele quer um colo, ele quer uma palavra doce, ele quer um puxão de orelha. O que que ele quer? Alguém se preocupou em saber o que ele quer? Não, aqui a gente faz assim, a gente tem isso, dia tal, a gente desenvolve isso e isso. Semana seguinte, não, a gente faz isso, isso. E na outra semana, a gente faz isso, isso. E na outra semana, a gente faz... Mas não dá! Aproveitando você falando tudo agora, muda. A Rosana Polis, a Erika Leire mandou um bom dia a todos. A Rosana Polis mandou um bom dia conectado e esse assunto muito me interessa. Então, isso que você falou é interessante a gente usar a rede social... Porque você tem um feedback instantâneo também. É muito bacana. Você sabe se aquilo que a gente está falando está agradando ou não. Tanto que a Bia respondeu e falou aqui, obrigado pela dica, gosto muito do Augusto Cury. É fantástico, falar essa dica demais. Vai ter em Campinas agora, nesse mês. Isso que é importante. Você e é católico, né? É. Ter essa comunicação, mas ter esse feedback instantâneo. Porque a comunicação é uma coisa que você codifica, e a outra pessoa decodifica. Isso. Então, mas você tem que saber se a pessoa também decodificou aquilo que você queria codificar, né? Porque eu acho o seguinte, o palestrante ou o expositor numa casa espírita, ele tem que pegar um tema, entender o tema e traduzir esse tema para a sua audiência. É esse o trabalho. Não adianta ele ser um leitor de temas, um leitor dos livros. Aí pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo, lê... Quer passar os olhos. Qual é o entendimento para o dia de hoje? Não, e tem outra coisa. As citações evangélicas, e nós muitas vezes aqui, eu e o Jorge, perguntamos, será que essa pessoa está citando essa frase do Evangelho? Mas ele faz, ele segue, ele se baseia a vida dele nessa frase? É, porque você ensina pelo exemplo, você não ensina por palavras. Você ensina pelo exemplo, ser o exemplo daquilo que você está colocando. E quando você começa a fazer paralelo de uma citação, de um capítulo, de qualquer livro da doutrina, você faz o comparativo. E nos dias de hoje, como funciona? Então vamos pegar um tema, por exemplo, que está acontecendo hoje. A corrupção, a caça às bruxas, de quem corrompeu, de quem pagou, de quem recebeu. Esse é o tema recorrente. É isso que está acontecendo do começo ao fim do jornal da Globo News. Todos eles falam a mesma coisa, o mesmo assunto. Tá. Aonde está isso no Evangelho? Não roubarás, por exemplo, não ficar querendo do outro, furar os olhos, sabe? Esse tipo de... Pega esse capítulo e pega o tema recorrente da notícia. Mas, se esse ensinamento é secular... Por que que hoje ainda estão fazendo errado? Faça esse comparativo, a pessoa passa, agora estou entendendo, porque agora estou me vendo dentro de uma situação e agora esse capítulo está fazendo sentido para mim. Mas não, o cara na casa espírita vai lá, fala, lê e tal, como se fosse há 40, 50 anos atrás. Como se fosse há 2.000 anos atrás. Há 2.000 anos atrás, e não é, as coisas modificam demais. Ontem eu mencionei na palestra a respeito do Sermão da Montanha, né? E do silêncio sepulcral que acontecia naquele momento, quando Cristo estava falando. E a partir deste relato, né, do silêncio, você tentar imaginar um silêncio, não era só o silêncio onde não haviam decibéis, não haviam ruídos, mas o silêncio do pensamento que você deve fazer para poder aprender, para poder absorver o conteúdo. O silêncio mental que você tem que fazer nas suas orações. O silêncio mental que você deve fazer quando você vai quando você pega na sua manhã, meia hora, para fazer a sua meditação. E até para trabalhar numa casa espírita, dando passe, fazendo palestra também. Porque entra o trabalhador na casa espírita com ruído. Ele entra barulhento, ele faz um barulho pela presença dele, sem abrir a boca. Porque ele não tem ainda a consciência do silêncio mental para poder absorver e ser o médium, por isso o nome médium, que ele está no meio entre o espiritual e o terreno, para poder ser o comunicador da mensagem que deve ser passada. Porque se ele vai palestrar e a cabeça está com uma torcida do Flamengo dentro, não adianta, ele não vai conseguir passar corretamente. Ele vai ser um leitor. E para ler, eu coloco a Siri para ler. Pego meu telefone e a Siri lê para mim. Pronto, não preciso de um palestrante que está lendo. O que é necessário é um comunicador de uma mensagem. E o comunicador, ele comunica algo, ele não é leitor. É muito diferente disso. E é fundamental que as pessoas entendam que na meditação você precisa fazer o teu silêncio e calar-se internamente para poder meditar. E meditar é ditar para si mesmo. Meditar. Então, se você tem essa dúvida, mas eu não consigo, meditação é um treino, é você silenciar a mente, é você abrir a mente para aquilo que você irá receber durante a sua meditação. As intuições virão enquanto você estiver silenciado. Se tiver em ruído, é difícil demais. Não absorve nada, né? Exato. É porque nós costumamos até dizer, como professor, que nós temos alunos que aprendem e temos alunos que apreendem. Que é diferente, né? Tem aqueles que absorvem aqueles ensinamentos. Tem outros que passam pela escola, estão mais preocupados em receber nota, tirar o diploma, do que aprender. Isso também acontece em todos os lugares, né? É o supletivo, né? A pessoa vai só para bater cartão e fazer um X na carteira. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Senão, tá muito bom, né? Os patrocinadores mandam a gente embora, né? Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. São 8 horas e 25 minutos e nós vamos também tocar uma música com a Célia Tomblin e a Magali. Rui, a Célia Tomblin e a Magali lançaram 2 CDs aí simultaneamente, um a Célia e outro a Magali. A Magali lançou o seu primeiro CD e mandou de presente. A semana que vem, outra semana, nós vamos colocar aqui músicas, né, esse CD solo da Magali. E a Célia também lançou mais um CD e nós vamos divulgar os dois aqui. Agradecemos bastante, né? De vez em quando a Magali está ligadinha no nosso programa. Se ela estiver ligada, nós agradecemos. Os CDs chegaram ontem, aí não deu ainda para mim colocar aqui para a gente tocar, né? Nós vamos selecionar algumas músicas aí e colocar só músicas delas aí qualquer dia para poder divulgar esse novo CD das duas, né? Um CD de uma e outro da outra. Lançaram os 2 CDs simultaneamente, a Magali e a Célia Tomblin, que são lá do Alvorada Nova de São Vicente, que nós gostamos tanto, que vem aqui. Nós temos que trazer a Célia aqui, que ela falou que já está, depois que ela lançou o CD, ela mandou a mensagem dizendo que está pronta para vir novamente. E agora a gente tem que aproveitar que a Célia não está viajando mais para longe, não. Ela só está viajando por aqui, por perto mesmo, né? E a saúde dela está bem? Ela está bem de saúde, mas aí ela falou que já está desgastada para ficar viajando muito longe. A Célia viajou muito, né? Ela levantou o Alvorada Nova, ela e o Alexandre, através dos CDs mesmo, né? Do trabalho, desse trabalho de divulgação da doutrina através da música. Ela levantou aquele templo, aquela instituição muito bonita lá em São Vicente, na periferia, né, de São Vicente, mas fez uma coisa muito bonita lá, ali na periferia de São Vicente, graças ao trabalho dela, divulgando aí a música espírita por todo o Brasil. Então nós vamos para o nosso intervalo comercial e vamos colocar a música A Grande Transição. Vamos modificar o nosso mundo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Passou, não vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo assim a vida é tão linda e pode ser melhor de se viver. A união, a fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. A caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. amar e instruir da solução. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o Bob Floriano, que é paulistano, trabalhador do Tenda de Umbanda Tuco, lá da Avenida CUPC, e falando sobre o tema O Poder da Comunicação. Muito bacana, né, Jorge? O poder da comunicação. É o muito quarto legal. Poder, é isso mesmo? Nós colocamos o tema, o poder da comunicação, muito mais baseado no livro do Bob, né? Que o livro do Bob é esse que está aqui, que vai ser sorteado. Quem fala bem vende mais. Né? Que é um livro... O que nos chamou a atenção? Dando uma olhada no livro do Bob... As terminologias deles são muito espiritualistas, a terminologia deles são muito humanas dentro desse potencial que ele tem de comunicação, mas quando nós olhamos o livro é um aprendizado total, desde a primeira página até o final do livro. E aí nós questionamos até, mas quem que é esse cara aqui, né, que está falando desse jeito? E aí o Rodrigo começou a pesquisar, chegou no Nando Garcia da Boa Nova. Rádio Boa Nova, e o Nando falou, não, o Bob, ele é espírita, pode, convida ele para ir no programa qualquer dia, convida ele para fazer uma palestra. E para não colocar o nome da palestra no mesmo nome do livro, porque aí muita gente ia pensar que ele estava lá para vender livro, né? Se ele colocasse não, quem fala bem vende mais... Aí falou, não, vamos colocar o poder da comunicação, que serve para tudo. Porque o poder da comunicação, ele serve para nós, que estamos encarnados, e o poder da comunicação também é importantíssimo, o poder do desencarnado para o encarnado. Então, por isso que nós colocamos esse tema aqui, mas é baseado... Quer falar um pouquinho do que você coloca no livro, Bob? Quem fala bem vende mais. Esse livro é a história da minha vida pessoal e profissional. E o que eu aprendi nesses 36 anos de comunicação, que pode auxiliar o leitor na sua comunicação, seja ela pessoal ou corporativa, profissional, naquilo que ela desempenha. E não é o falar bem, ter voz de locutor para falar bem, não é esse tipo de falar bem, porque não é um manual de oratória, mas sim a forma como você se dirige às pessoas no falar mais amplo, que você tenha qualidade, que você tenha preocupação com o teu interlocutor para poder desenvolver uma comunicação mais assertiva. Encontrar o tema certo, o tom certo para falar com as pessoas, ter a possibilidade de tocar o coração do seu interlocutor a partir de uma mensagem. E dentro da doutrina, aprendi muito isso, de você poder se comunicar com as pessoas tentando... ao máximo entender o que essa pessoa precisa efetivamente ouvir, o que ela gostaria de ouvir, o que seria produtivo para ela ao ouvir o meu discurso. E tendo essa preocupação com o outro, você consegue muito mais audiência, porque é exatamente como funciona o rádio. Quanto mais você agrada a audiência, mais ela fica fiel, mais ela contamina outras pessoas com o seu produto e conta para todo mundo, vai lá e ouve aquela rádio também, tem um programa legal, e vai aumentando a audiência. Quanto mais audiência, mais a possibilidade de ter um faturamento comercial maior, mais rico, e ter um faturamento, você investe mais em profissionais, em equipamentos, chega mais longe e é mais gente para ouvir a sua mensagem. Então, quem fala bem é quem se comunica bem, quem se expressa bem, vende mais. E o vender também não se resume à situação de troca, produto, dinheiro, dinheiro, produto. Não especificamente isso, mas também isso. Você vende uma ideia, você conquista alguma coisa, você passa uma mensagem. Isso é o vender, entre aspas, que é colocado nesse livro. Então, quem fala bem, quem se expressa bem, se comunica, vende mais, consegue conquistar muito mais pessoas. É, porque nós podemos também substituir essa palavra por vende mais para... eu tinha um professor de português que ele dizia, os grandes políticos são aqueles que falam bem. Exatamente. É, vender o peixe, né? Naquele tempo era comum, Juscelino, ele tinha uma oratória que era espetacular. Uhum. Nós tínhamos Emílio Carlos em São Paulo, que era... que era também outro. Nossa, então a gente ia nos comícios só para ver se o pessoal falava. O próprio Jânio, né? Jânio. Era rebuscado o discurso dele, mas era, ele conquistava multidões. E agora de manhã, antes de vir para cá, estava vendo o João Dória. Sim. O Amaury Júnior perguntou para ele, o que, que você pode me dizer daquele... O que foi? Governador do Ceará, lá, o... Ciro. Ciro Gomes, Ciro Gomes, que falou mal de você, falou, é problema do Ciro, não é problema meu. É um cara que fala mal da própria esposa, quem vai esperar o quê dele? Não dá para esperar muito. É verdade. Então, você vê, e a gente também sempre cita aqui que Jesus tinha uma sabedoria que com poucas palavras ele respondia tudo aquilo, aquelas dúvidas. As próprias metáforas, elas explicam muito mais do que o próprio texto, né? As comparações que você faz, as alegorias que você utiliza na comunicação, elas são fundamentais. Então, a oratória é um conjunto de ferramentas, do falar bem, de ter uma velocidade, de ter a palavra, de ter o termo certo e principalmente a pausa para pensamento. Se hoje em dia as pessoas já se melindram quando a gente fala diretamente, imagina lá atrás. É. Então o pessoal fala, não, lá atrás era necessário ainda falar em alegoria, hoje ainda é. Né? Se for ver, hoje ainda é para as pessoas não se sentirem ofendidas. Né? E ontem você falou de um grande comunicador, que ele se comunica bem, e até hoje está marcado a frase que ele usa em todos os programas dele. Qual é? Silvio Santos, minhas colegas de trabalho. Isso é eu acho, o maior ensinamento para os comunicadores. Porque nisso contém a proximidade que o comunicador, em qualquer situação, seja rádio, televisão ou na casa espírita, ele tem que ter com a sua audiência. Então, quando ele se coloca como um dos ouvintes ou telespectadores, ele faz parte daquele grupo e traz esse grupo para dentro do seu estúdio ou do palco, ele acaba com essa distância, com essa diferença. E a comunicação é estabelecida por identificação. E tendo identificação, você tem fidelidade na audiência e você tem sucesso. Muito legal, né? Só comentar que o Aécio César entrou aqui e mandou um bom dia a todos. Precisamos sim dar oportunidades ao que estão chegando, aquele tema que a gente estava conversando, agora que tem um potencial na palavra. Queria saber do Bob, o que vale mais, a palavra que ensina ou o trabalho que edifica? Ou os dois? Forte abraço. Os dois. A palavra que edifica é bacana também, né? É bacana, porque só o trabalho... Que edifica, não é a palavra que edifica. O que você está conseguindo com o seu discurso? O que você está conseguindo com a sua leitura? Tocar o coração de alguém. É isso que edifica. Não é só carregar a caixa na casa espírita, mas a sua atitude, aquilo que você fala, como você se dirige às pessoas, o bom dia, o abraço, como que você age diante do seu próximo, é que edifica. Você fala no sentido da pessoa estar lá, levando a caixa para um lado para o outro, trabalhando, mas olha feio para o outro, não dá um bom dia. Ele não sabe um capítulo sequer. Então, quando alguém pergunta para ele, vê alguém numa situação de angústia, ele não tem uma palavra, porque ele não leu. Então, ele acha que o fato de carregar uma caixa dentro de uma casa espírita já o torna o espírita. Não, desculpa aí. Para isso, eu contrato a Gossil para fazer o trabalho. Eu não preciso. Eu preciso de alguém que tenha conhecimento daquela doutrina e carregue caixa também, quando necessário. E não o carregador de caixa, que aí não adianta. Ele tem que ter um sentido, tem que ter um propósito de estar ali. Não é, a carregar caixa é o detalhe do detalhe do detalhe. Mas é a consciência de estar ali e estar realmente presente. Ele pode estar ali com a cabeça longe. Estar presente, estar em si, dentro de um trabalho desse, é edificante. E o Alex Trajan entrou aqui. Ô, meu querido, mandou Alex Trajan. Como um espírita praticante, deixo o meu beijo no coração a todos, especialmente o meu amigo Bob Floriano. É uma grande pessoa. Nossa, ele é um coração. E canta muito bem. Ele tem aí um talento, ele tem CDs gravados. Alex Trajan, da Rádio Ação. É um cara... da época de rádio, também da década de 80, é colega profissional de rádio e promotor de eventos também. O Alex, ele tem uma característica ímpar, de poucas pessoas. É uma pessoa extremamente amável com o próximo. E ele passou, como eu sou testemunha das transformações. O Alex vem ao longo dos anos se transformando absurdamente. E não tem época para isso acontecer. Ah, você transforma quando você chega nos 18, 19 anos, e depois você é aquilo o resto da vida. Se você pensar dessa forma, você não tem saída. Vai ser uma vida medíocre. Mas se você acreditar que aos 40, aos 50 anos eu tenho a chance de me transformar a partir dos exemplos, a partir de modelos de excelência, aí sim eu tenho anos à frente para poder construir mais coisas. Mas Bob, fala um pouquinho para a gente de mudança e transformação. Ah, isso é um conceito que eu propago em todas as palestras e nos atendimentos também, porque sou life coach. A mudança leva a um arrependimento de que o que eu fiz até aquele momento não foi bom, por isso eu preciso mudar, exigiram que eu mudasse. Uma pessoa que tem um comportamento um pouco agressivo, egoísta, que não cumprimenta as pessoas de manhã quando chega, ela acorda de mau humor, acorda azeda. E aí uma situação, olha, se você continuar assim, eu vou te mandar embora. A pessoa é despedida por causa disso. É um choque que a pessoa recebe e ela que cavou, ela que arrumou para a cabeça dela. Isso é indiscutível. Ela é mandada embora do emprego, ela fica sem emprego, por uma atitude que ela teve, ou várias atitudes, ou um comportamento recorrente de não cumprimentar as pessoas, ser mal-humorada quando chega no trabalho. E ela resolve a partir de um ensinamento, encontrou com uma pessoa no ponto de ônibus, ela encontrou com alguém, uma vizinha falou, alguma boa alma inspirada veio e falou para ela, você precisa mudar, senão a sua vida vai continuar sendo emprego, demissão, emprego, demissão, emprego, demissão. E ela resolve mudar. Ela muda e passa a ser uma pessoa simpática do dia para a noite, ou em pouco tempo ela passa a ser uma pessoa mais solícita e cumprimenta todo mundo. Mesmo se corroendo por dentro, ela fala bom dia para todo mundo. Ela mudou. Só que vem o arrependimento. Puxa, o que eu fiz na minha vida até agora? E se arrepende de ter feito durante 30 anos aquela atitude de chegar e não cumprimentar. E ela fica com aquele arrependimento, perdi meu tempo. No entanto, se ela se transformar num período a partir de uma intuição, a partir de um aconselhamento, se ela se transformar, ela vai olhar para trás, puxa, isso não me serve mais, isso não me adianta. No entanto, eu percebo que aquele comportamento eu não quero mais no meu irmão. Eu não quero também que me tratem desta forma. Então, aquela atitude que foi negativa, que foi muito ruim, serve para alguma coisa, para um ensinamento futuro, para aquilo que ela não deseja mais para os outros, porque não quer ser tratada também dessa forma. E a partir dali, ela transforma seu comportamento num comportamento melhor e não tem o arrependimento. E sim, puxa, aprendi uma lição com o meu próprio passado. E é isso que Jesus fala no homem novo. Sim, exatamente. Esta renovação. Uma renovação. Ele passa a ser um homem novo. E o grande objetivo da doutrina espírita é a transformação, né? Porque muitos... Não é mudança, né? Muitos de nós confundimos a doutrina espírita como se fosse um lugar para você chegar lá e conversar com os mortos, né? Conversar com... Como diz o Dr. Reinaldo Leite, é o seguinte, deixe os mortos com os mortos e os vivos com os vivos. Ah, quero saber da minha vozinha, deixa ela que ela está bem cuidada lá, numa boa. Está se virando, né? Então, acaba se criando muitas coisas dentro do espiritismo que são ferramentas, tudo isso é ferramenta. A comunicação com o plano espiritual é uma ferramenta, o passe é uma ferramenta, né? A preleção é uma ferramenta que nós utilizamos. Mas o principal objetivo da doutrina é a transformação moral do ser humano. E isso não importa se a pessoa é espírita ou se ela não é espírita. Uhum. Né? Onde ela estiver se transformando, a doutrina espírita está dando risada. Né? Jorge, eu estou na cabeça para uns 4, 5 dias, uma frasezinha de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, vai transformar, né? É interessante que... frasezinha pequenininha, e desde aquela época Jesus já falava em reforma íntima, exato, em transformação, E mudança também, né? É, lembrando que reforma íntima não é chamar o pedreiro para trocar o piso, né? Isso aí é importante. É você ter a habilidade, conhecer as ferramentas, dispor de tempo para tal, disposição para fazer isso, a mente vazia para receber novo conteúdo, nova informação, despir-se da arrogância e do orgulho de eu já sei tudo, eu não preciso aprender. Tenho 50 anos de casa espírita, eu já sou assim, eu fico desse jeito. Desculpa aí, não é teu lugar mais aí. Ou você se transforma como um novo ouvinte, com novas mensagens, porque não é tudo igual mesmo. Tudo está se transformando, inclusive no plano espiritual, sobre aquilo que nós devemos aprender, devemos progredir e devemos ensinar. A participação aqui do Ed Moreno, que entrou aqui, mandou um bom dia, meus amigos Jorge, Rui, Rodrigo, Bob e Floriano. Com certeza a comunicação é muito importante dentro das casas espíritas, como também a música, que é uma forma de comunicação do Evangelho. Como o exemplo de ontem lá no GBEM, que é o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá em Guarulhos. Ele mandou até as fotos aqui no WhatsApp. E a Patrícia Félix, também ouvinte assídua da gente, manda um bom dia a todos, sem sombra de dúvidas. A comunicação é essencial nas casas espíritas, já que através dela passamos a quem se interessa pela doutrina, o conhecimento que vamos adquirindo com os estudos. Fora da casa espírita, a comunicação também é essencial, pois a falta dela ou a forma errada de comunicar algo pode gerar muita confusão e prejuízo. Um domingo de muita luz a todos. Obrigado, Patrícia, pela participação aqui. E o nosso amigo Ed Moreno, que já esteve aqui com a gente também, é músico, uhum. Às vezes bate cabeça lá também, e toca, e sempre toca e tá aqui conosco participando. Vai estar dia 1º lá em Poços de Caldas. Até legal a gente falar da reunião de cura e cirurgia espiritual que vai acontecer em Poços de Caldas, lá do Edson Barbosa, domingo, né? Que deve estar nos ouvindo aí também. Se estiver ouvindo, se manifeste. Como é que faz para ter informação desse evento de Poços de Caldas? Tem, conta pra gente, onde que é? Eu vou pegar aqui, eu não tô com ela na parte de mão. Eu vou pegar, eu posto aqui para vocês. Vai fazer intervalo daqui a pouco, então depois do nosso intervalo comercial, a gente vai dar essa dica valiosa, você que está pensando que não tinha mais solução alternativa, tem uma alternativa para você, que está com algum problema físico, um problema que o médico não está encontrando solução, o homem de branco não está vendo caminho para isso. Depois a gente vai passar para você uma super dica. Exatamente. De Poços de Caldas. Que é um trabalho lindo que é feito lá no Recanto de Luz, irmã Sheila, em Ribeirão Pires. Então, que vai ser replicado lá em Poços de Caldas, vai ser refeito. Poços de Caldas, terra de Antônio Viviani, grande locutor da Difusora 960. Na época, na década de 70, claro, né? E a gente conta aí com a participação de vocês. Vamos lá então para os comerciais? Programa Vivência Espírita, são 8 horas e 52 minutos. Hoje eu esqueci meu celular, por isso que na hora que o Bob perguntou aqui onde que é, falei, poxa, você estava na minha mão aqui no meu WhatsApp para falar qual a casa lá em Poços de Caldas que vai ser o evento, né? As pessoas têm que se inscrever. Daqui a pouco a gente fala que o Rodrigo está localizando o banner, né? Para nós falarmos. São 8 horas e 52 minutos. Vamos para mais um intervalo comercial. E agora nós vamos tocando a música do Sérgio Santos, nosso amigo Sérgio Santos de Uberaba. E a música vai ser Planeta Louvado Seja Senhor. Essa música, Louvado Seja Senhor, que o Grupo Castelão também gravou. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Senhor, pela crença que nos deste, o Espiritismo cristão. Nosso tesouro celeste, pela luz que vislumbramos, entre as sombras do caminho em que ainda nos movemos, seguindo devagarinho. Pela paz que já sentimos, no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta. Por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Sentimos, no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta. Por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Pelas flores do jardim, pelo sol sobre o telheiro e a orquestra dos passarinhos cantando no abacateiro, e por tudo que nos dá, em nome do excelso amor, eis que ainda te pedimos, louvado seja, Senhor, pela paz que já sentimos, no fragor da imensa luz, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta. Por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado. O depósito de seu depósito. São 9:02, estamos no nosso momento Giga Vale e nós vamos colocar aqui a mensagem de hoje. Está no momento Espírita número 15, Jesus, modelo e guia. Lembrando que quem quiser adquirir os CDs do Momento Espírita pode comparecer à Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. E o Mário Vinhas tem lá os CDs, todos os CDs do Momento Espírita, que é da Federação Espírita do Paraná, que hoje já são 30 CDs. Então, essa mensagem, Jesus, modelo e guia. Depois a gente quer que o nosso irmão Bob Floriano comente pra gente essa mensagem também. Jesus, modelo e guia. A referência. Todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Há sabedoria na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos referencial, e depois, na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim. Precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros. Um inquestionável que apresente todas as características possíveis de perfeição. A resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva. Jesus. Logo em seguida, o professor Lyonnais faz um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está Kardec ressaltando uma vez mais a ideia de modelo e guia proposta por ele mesmo no questionamento inicial. Faz-se mister que diferenciemos didaticamente estas duas características desse mestre maior, para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Para os pintores, escultores, o modelo é a figura a ser copiada ou a referência única de inspiração para se compor uma obra. No mundo da moda, os modelos são padrões de beleza ditados por esta ou aquela corrente, neste ou naquele momento da história. Entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Quando o mestre proclama heróico, "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração", ele nos diz: percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada, para que vocês construam a sua. Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida na Terra, pede ao Pai Maior que compreenda os que o estavam assassinando, ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas poderíamos ler: inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo. O que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele aponta assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro quais as consequências de quem toma o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. São 9:09. Esse é o programa Vivência Espírita e estamos agora no momento Gigavan. Bob, você podia comentar essa mensagem? Dentro da minha palestra eu coloco, siga modelos de excelência, tenha modelos de excelência. Quando a gente fala de modelo de excelência, óbvio, e nessa mensagem é muito clara, né? E Kardec também colocou de forma muito, muito brilhante, o Cristo como modelo de excelência sob todos os aspectos. Não tem, é irretocável e é o exemplo, é o modelo, e dentro do mundo corporativo isso se apresenta na diferença entre líder e chefe. Líder é aquele que está no chão de fábrica e não perde a sua liderança. Que está longe do chão de fábrica e não perde a liderança. Ele não é acometido pela arrogância. E a liderança e o modelo de excelência que nós devemos seguir, no dia a dia, além das escrituras todas, o que devemos buscar no modelo de excelência? A correção, devemos buscar a ética, o padrão moral daqueles que aqui estão encarnados e nos servem como modelos de excelência. Alguns que já desencarnaram e deixaram suas obras escritas são modelos de excelência e devemos seguir. Para não termos uma vida medíocre, intelectualmente, moralmente, emocionalmente, uma vida medíocre. Aquele que está na média não faz nada além de respirar, comer, dormir, acordar, respirar. Isso é uma vida medíocre. O não construir leva a uma vida medíocre. Para sair dessa vida medíocre, procure modelos de excelência e, seguindo esses modelos de excelência, na mediocridade você não permanecerá nem um minuto sequer. Então, essa mensagem de ter o modelo de excelência e ter a certeza que aquele modelo é de excelência e não ser, ah, mas estou seguindo esta linha agora, semana que vem outra linha. Tenha o bom senso, discernimento, vá buscar noutros modelos o aconselhamento de qual é o modelo de excelência, seja em negócio, seja na doutrina, em qualquer situação. Vá procurar naquele que pode ser o seu mentor intelectual, mentor espiritual, a resposta para aquilo que você ainda não tem ou não permitiu ter essa resposta a partir das suas intuições. Então, seguir o modelo de excelência, não resta dúvida. É a lição número 1. Muito bacana. São 9:11. Vamos, Inácio, encerrando o nosso momento Gigavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:12. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso querido companheiro Bob Floriano, paulistano, para falar sobre o poder da comunicação e é também trabalhador do Templo de Umbanda Tuco, lá na Avenida Cupecê, no bairro Cupecê. Mas nós temos aqui várias pessoas, tem aqui Iracema Bento e uma moto do satélite, ela solicita programar um tema sobre sonhos e interpretação, viu, Jorge? Sonhos e interpretações. Rui, é um tema, assim, não é muito fácil. Você, ou seria muito fácil se você chamasse aí um vidente. Eu posso dar uma sugestão? Psicólogos que trabalham com a interpretação da psique a partir dos sonhos. É um trabalho muito rico, mas muito rico. Você descobrir uma sequência de sonhos E não é uma interpretação por achismo, é porque é um estudo psicológico. Isso tem fundamento. E as pessoas ficam, isso quer dizer, não adianta ficar no achismo. Existe o estudo sobre isso, da interpretação, da sequência. Eu sonho demais com determinada coisa, que eu estou sempre numa casa velha, Existe alguma coisa na psique que leva a esse sonho. Então, tem um estudo e tem respostas para isso. Nós conhecemos uma pessoa especializada nisso, né? É o Adenauer, mas ele é lá de Salvador. Nós vamos ficar cercando o Adenauer quando ele vem aqui para o lado de São Paulo para a gente conseguir trazer ele aqui. Aqui na nossa região, não conhecemos assim, um que seja espírita, né? E traga isso aqui para nós. Mas nós vamos pesquisar e tentar trazer. E se o Adenauer estiver vindo por aqui, com certeza ele virá aqui no nosso programa. Nós tivemos com ele em Poços de Caldas uma palestra excelente, falando sobre sonhos, separando o joio do trigo mesmo, e ele lançou um livro sobre isso também, né? Então é muito interessante a palestra do Adenauer, falando sobre isso psicologicamente mesmo, como o Bob está falando aqui pra gente. Mas pode deixar que a gente vai colocar na nossa pauta para qualquer hora nós trazemos alguém para falar sobre esse tema aqui. O Rodrigo, ele vai dar uma pesquisada. Se tiver esse livro aí, ele já cita o nome, a editora. Sim. Se for preciso, o Mário Vinhas traz esse livro, né? Deixa eu cumprir só o que eu estava devendo do bloco anterior, que é a reunião de curas e cirurgias espirituais. O Ed Moreno mandou aqui para gente o folder com o Edson Barbosa de Souza. Vai ser no dia 1 de abril. A reunião lá em Poços de Caldas, então vai ser no Centro Espírita União Fraternal Raul Cury, na Rua Paraíba, 295, lá em Poços de Caldas. As inscrições não tem inscrições, é gratuitas, mas vocês podem ligar, né, no 35 né, 37219935. E às segundas sextas, às 14 às 16 horas. Repete o telefone, por favor, Rodrigo. Então é DDD 35 3721 9935. Agora, se você não pegar sua cadeirinha e ficar na porta, você vai ficar por fora, né? Porque é muita gente. É bastante gente. Mas ele atende todo mundo, então não tem problema. Pode ir, participa, que vale a pena. Se possível, não está sendo cobrado nada, mas eles pedem para levar 1 quilo de alimento não perecível, mas não é uma cobrança. Não tem problema se não levar. Só para ajudar as obras de caridade. E aqui, a Rosilma, ela falou que ela tinha já mandado, ela falou, quem fala bem vende mais. Com certeza, a comunicação, a forma de falar e conversar o outro é muito importante. Tem palestrante que não conseguimos ficar com os olhos abertos e outros que a hora parece 10 minutos de tão boa, né? E até aquilo que você fala, né, Rui? Tem algum lá que fala que parece que o cara está ouvindo o relógio para ver se está funcionando aí no relógio. Não, acho que o Bob estava falando, né? Eu tenho um colega que fala, olha, eu fico perturbado quando eu estou fazendo uma palestra, a pessoa fica olhando no relógio. Uhum. Mas fico mais perturbado ainda que ela pega e coloca no ouvido para ver se o relógio está funcionando. Tem mais recado aí, Rui? Tem a Regina Vilhena. A nossa ouvinte assídua, ela diz que o programa está excelente e o tema faz lembrar do livro de Alamar Rezes, Mentor ou Obsessor. Que é mais? Ana Lourdes, lá da Vila Joá. A comunicação é importantíssima e sendo feita amoravelmente, com consideração, atingirá seus objetivos com maior facilidade. O Nelson Paz está com o seu grupo em Poços de Caldas às 13 horas, no dia do evento. Nelson, acho que vai junto com vocês, né, Jorge? Ih, vai tá todo mundo, né? Ed Moreno, Grupo Castelã. Não, Grupo Castelã não, o Jorge junto com o Luizinho, talvez o Luizinho vá. E a Ludmilla, lá da Casa da Paz, que já quer pegar o Bob para levar lá de tudo quanto é jeito. Estava com a gente ontem. Já falou comigo, falou, ó, já fala com o Bob que a gente quer que ele venha aqui na Casa da Paz em Jacareí para fazer palestra. E é uma casa bastante diferente também, uma casa bem, bem para frente, sempre traz bastante pessoas de vários lugares também de fora. Então, Rodrigo, só um detalhe. A gente falou muito aqui sobre a forma de comunicação das casas espíritas, que tem que se atualizar, porque o público está atualizado, está com uma vibe diferente, está ouvindo de forma diferente, está vivendo de forma diferente. E aí eu comentei a respeito que na espiritualidade também está diferente, né? Quer dizer, no plano espiritual as coisas também estão acontecendo de forma diferente. E essa mensagem de que a coisa mudou, que a coisa se transformou, a gente começa a observar nas casas espíritas que estão dando uma nova ótica para o mesmo assunto. Elas estão vendo de forma muito mais amorosa e ampla. A visão holística da doutrina, o olhar de forma ampla e de fora, é a modernidade, é a atualização, é o desenvolvimento que o espiritual está pedindo. Então, quando você percebe que uma casa espírita começa a ficar um pouco diferente, mas não saindo da linha de ensinamento, de aprendizado da doutrina, esse é o caminho. E aí acontece da discriminação de uma casa que não faz exatamente o que a outra, que todo mundo tem crachá amarelo, pelo tempo. Então, acaba assim, mas por que que essa está fazendo? Essa está errada, a outra que está certa. Não é certo ou errado, mas é desenvolvimento. E desenvolver é evoluir. Ninguém pode dizer que evolução está errada. Ou seja, tem que mudar, não dá para fazer as coisas. Tem que transformar. Tem que transformar de qualquer maneira. Né? E ela... Fala. É que a gente não falou o recado da Ludmila aqui, só falar aqui. Ah, ela mandou bom dia a todos. A comunicação é extremamente importante dentro e fora das casas espíritas, como ferramenta de divulgação dos ensinamentos para que mais e mais pessoas se beneficiem do conhecimento de si mesmos e da espiritualidade. O abandono dos velhos costumes dentro das casas é essencial para que a doutrina atinja a expansão que se faz necessária. E a comunicação correta é, em minha opinião, o meio mais eficaz para conseguirmos isso. Quero parabenizar aqui o Bob Floriano pela excelente palestra de ontem e também os organizadores pela iniciativa de sempre trazer pessoas que nos motivam a realizar essa mudança de postura dentro do Espiritismo. Excelente domingo a todos, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Exatamente, agora. Exatamente. Muito obrigado. Tem mais? Tem mais, bastante gente participando aqui, mas... Eu só quero falar do almoço, claro. Viu, Jorge, que nós vamos ter hoje, o almoço beneficente da Casa do Caminho. Hoje, a partir das 12 horas, o local é o Centro de Tradições Gaúcha, Saudades da Querência, endereço Estrada Bezerra de Menezes 150, no Jardim Torrão de Ouro. Olha, a comida é excelente, né, Jorge? Que nós podemos constatar muito que já bom. Tivemos em outra... E hoje também tem um almoço lá na Obra Social Célio Lemos. É o primeiro almoço do ano de 2017. Fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, aí no Jardim Paulista. Então... Isso. Geralmente o pessoal coloca no meu WhatsApp aí para me divulgar aqui, mas peço desculpas, porque hoje eu esqueci meu celular em casa. Então, às vezes, as pessoas estão falando, poxa, passei um recadinho para o Jorge falar lá no programa e ele não está falando. Não, eu esqueci meu celular mesmo, só estou aqui no Facebook hoje. Quem quiser colocar no Facebook aí, põe para gente. Vai uma dica, então, do livro que nós estávamos falando aqui, do Adenauer. Então, é Sonhos, né? É o livro que fala sobre os sonhos. Mensagem, Sonhos. Mensagens da Alma, do Adenauer Novaes. Muito bom mesmo. O livro trata-se de um estudo sério a respeito dos sonhos, considerando-os como recados profundos ao sonhador. Então, é um livro que ele dá muitos exemplos, coisas que aconteceram, como que a gente deve interpretar, né? Mostrando que o sonho é sempre nosso, né? Dos outros, não. Né? É interessante essa colocação dele. O sonho é sempre meu. Né? Se eu sonhei alguma coisa acontecendo com o Rui, esse sonho é meu, não é o que vai acontecer alguma coisa com fulano. Né? É muito bacana e ele é muito bem-humorado, né? O Adenauer tem essa tarimba de psicólogo mesmo. Né? Olha, eu vou contar rapidinho. Para a pessoa, como a pessoa pediu para dar uma dica, a gente está dando a dica do livro, ele conta assim que ele sonhou, que ele estava sonhando que ele saía de casa e o carro dele, ele tinha um carro que abria o capô do carro, o motor era de ouro, o motor do carro dele era de ouro. E ele via quatro atletas correndo perto dele e acabou o sonho. Aí ele falou, e o sonho a gente sempre deve perguntar para a primeira pessoa. Quando você está colocado com o sonho, pergunta para a primeira pessoa. Quem vai dar dica para você é uma terceira pessoa, às vezes, de cara, assim, o que aconteceu. E ele falou com a empregada, com a mulher que trabalha com ele, falando, olha, que sonho maluco, um carro com motor de ouro, né? E, poxa vida, e depois quatro caras corredor de corrida passa perto de mim. Aí a empregada falou, seu Adenauer, baiana, seu Adenauer, não é coração, não? Tipo assim, aí ele falou que passou um mês, ele ficou internado não sei quantos dias com problema no coração. E ele falou, poxa vida, o som era uma dica para ele se tocar, né? E a pessoa falou para ele, poxa, você pega um carro, o carro somos nós, mas o ouro é o nosso coração, aquilo ali é algo de ouro. E os atletas é para mostrar que ele devia se exercitar mais, que ele devia se preocupar mais com isso. Então, muito legal as colocações que ele faz. Esses sonhos esdrúxulos que a gente tem às vezes sonha de noite, com cada sonho maluco pra caramba, assim e tal. Sempre tem alguma coisa, sempre pode ter algum recadinho para dar pra gente ali. Então, ó, anota aí, sonhos, mensagens da alma, do Adenauer Novaes, né? E introduz o leitor aí nessa parte da gente entender um pouquinho mais dos sonhos. E um dia a gente vai trazer ele aqui. É. Ele já esteve aqui em São José, o ano passou, ano atrasado, eu acho. Né? Mas aí não deu para vir aqui, que ele veio durante a semana. A gente precisa que o palestrante venha final de semana. Porque mas, o programa é ao vivo, né, Bob? É, exatamente. Então, exatamente. Mas no Velho Testamento está cheio de sonhos que mudaram o mundo daquela época, né, Jorge? E aí mostra a importância dos sonhos. É. A importância é porque, para a gente aproveitar aquelas 8 horas que a gente fica dormindo, sim, né? Deixa eu falar aqui uma coisa interessante. A Bia entrou aqui. É só uma coisa. A Florimeire Pedroso Tomás mandou um bom dia a todos, especial amigo Jorge. Não, do pessoal do Paraná, exatamente. E a Dolly Cassal. A Bia falou também da abordagem da psicologia analítica de Jung, que é dos sonhos, e o Ed Moreno falou o seguinte, Bob Floriano, está matando a saudade do tempo da Rádio Cidade de 1986. É, a Rádio Cidade eu trabalhei de 80 a 90, foi lá que comecei no rádio, né, comecei minha vida profissional na Rádio Cidade em São Paulo, o proprietário, metade da Rádio Cidade era do Décio Matos, falecido Décio Matos, que era o dono da Estéreo Vale, aqui de São José dos Campos, né? Cheguei a trabalhar alguns dias aqui na Estéreo Vale, a turma da Estéreo Vale trabalhava na Rádio Cidade como folgador, Eloy Moreno, Flávio Ascar, tinha uma turma muito bacana que trabalhava aqui na Estéreo Vale. E o Flávio até hoje. O Flávio continua trabalhando, continua trabalhando. E foi muito bom trabalhar na Rádio Cidade, foi um marco no rádio, né? Nós fizemos a diferença e a transformação do rádio no que é hoje. A comunicação no rádio, uma coisa solta, alegre, a rádio popular, a rádio pop, né? Nós trouxemos esse modelo para São Paulo a partir do Rio de Janeiro, da Rádio Cidade do Rio, que era do Jornal do Brasil. Essa rádio que tem a Hora do Leite, é porque tem um programa da Hora do Leite, né? Que é a gozação, é muito, muito bacana também, porque eles tiram um sarro de meio mundo aí, né? E nós falamos hoje sobre comunicação aqui e conversando nos bastidores, a gente falou sobre a comunicação do Centro Espírita para o seu mercado consumidor, né? Novos fiéis, novos entrantes na Casa Espírita. As pessoas acabam pensando, não, é doutrina, não pode fazer propaganda. É doutrina, não pode ganhar dinheiro. É doutrina, não pode fazer comercial. É pecado essas coisas todas, é mundano demais isso. Meu, você quer conseguir faturamento dentro da sua casa espírita para as suas obras assistenciais, não fique esperando cair do céu dinheiro, tem que trabalhar para isso. Para que as pessoas saibam que você tem uma obra, você tem que fazer promoção, você tem que promover, você tem que ir para a mídia, você tem que contar para todo mundo, porque galo que não canta vai para a panela. Então o negócio é esse, sai falando. Atenção, você que é dirigente espírita, não, a gente não pode fazer. Vai lá, compra 2, 3 spots numa rádio, faz um comercial de uma festa de vocês. Não precisa colocar o nome da casa, fala só da festa, se você tem vergonha de dizer que é espírita. Mas, sempre digo, quando alguém perguntar se você é espírita, levante e diga, sim, eu sou. Não se acanhe por causa disso. A gente vê que hoje... Também, o que você acha daquilo que dizia, não, a pessoa vai para o espiritismo pelo amor ou pela dor? Não, discordo. Hoje é um ensinamento, é mais uma faculdade, é mais uma pós-graduação, é um desenvolvimento, um adiantamento. Óbvio que quando chega no fim, sabe, da linha de um sofrimento, ela vai buscar na doutrina justamente a explicação para sua dor, por que perdeu um ente querido, o que está passando, eu estou com saudade da minha vozinha que morreu, que desencarnou e foi para lá. Então, o apelo existe, claro que existe. Mas há também todo um segmento de pessoas que estão interessadas nesse adiantamento, antes que aconteça alguma coisa, eu já tô lá dentro, né? Já tô ali dentro, tô entendendo como funciona essa vibe de desencarnar, como é que é mesmo essa história. Aí vai lá e conhece e se apaixona pela doutrina. Mas, ô Bob, vamos falar um pouquinho de você? Vamos lá. Depois do intervalo ou agora? Não, pode, não tem break, não? Vamos. Ótimo, vamos lá. E daí, lá. Como é que você entrou na doutrina? Como é que você é um comunicador de tantos anos? Porque a gente, da Casa Bahia, foi que você... Foram 16 anos. E como é que era a Casa Bahia? Era, mas só até sábado. Só até sábado. Mas Casa Bahia começou em 2000. Eu fiquei lá 16 anos, né? Mas minha carreira profissional começou em 1980 na Rádio Cidade, como eu já havia dito. Depois eu fiz o programa Shop Tour durante alguns anos. Fiz Rede Record, Telejornal. Fiz o Fala Brasil na Record também. Fiz a Rede Pão de Açúcar como apresentador também. E Casas Bahia foi o último trabalho significativo, de grande porte. Eu gravei quase 90 mil comerciais em 16 anos. É muita coisa, é um recorde, né? Ah, e você ontem falou do Klein. É, o seu Samuel Klein foi um grande inspirador. Modelos de excelência, que nós falamos há pouco, ele foi e é um modelo de excelência. Ele dava crédito para quem não tinha crédito. Ele acreditava nas pessoas que ninguém acreditava. E, por isso, as pessoas acabavam fidelizando com a marca Casas Bahia, porque foi o único lugar que ele foi validado. É que ele podia comprar. O ser humano precisa da validação e do reconhecimento. Nasce precisando disso e morre precisando disso. Por isso, da lápide. É o reconhecimento que ele existiu. Senão, não precisava nada. É interessante. Exatamente. Você ter isso falado. É importante também, você, porque você comprou. É. Porque se você não tivesse comprado, você não teria ficado tanto tempo, não teria feito 90 mil comerciais. Exatamente. Então, mesmo que você não esteja mais trabalhando lá, você não deixou de comprar aquela, essa ação, ou essa estratégia, ou, claro, ou qualquer filosofia de vida que ele tinha, né? Isso é importante para venda e para comunicação, você comprar aquilo que você está fazendo, né? O seu Samuel Klein ensinou uma coisa que ele pregava dentro da empresa, e por isso a empresa tem o sucesso que tem e cresceu da forma como cresceu, né? Pensar como dono do negócio. Se você tem esse pensamento, você como funcionário, funcionário é diferente de empregado, porque funcionário é que funciona. Empregado não necessariamente funciona, né? Então, se você é funcionário de uma empresa, vista a camisa como sendo dono da empresa. Ah, não apaga a luz, gasta dois copos para tomar um copo d'água, então joga fora, tem um desperdício, não olha uma oportunidade. Não, ele é meu patrão, vou fazer ele ganhar dinheiro. Se ele ganha dinheiro, você também ganha. Oi, é assim que funciona. Então a prosperidade do teu patrão é a sua prosperidade. Ah, e tem gente que não consegue enxergar isso. É medíocre demais no pensamento. E vai continuar nessa mediocridade e vai continuar tendo chefe, não líder. Então, você tem que transformar a forma de pensar para que você tenha bons líderes. E você, vestindo a camisa e pensando como dono do negócio, você progride tanto quanto o dono do negócio. Legal. E como é que você foi entrar na doutrina espírita? O Instituto Evoluir, a Clínica Evoluir, no Tatuapé, na Fernandes Pinheiro, 295, eu conheço desde 1991. Eu conheci a Maria Delmar Franco, uma psicóloga maravilhosa, e a clínica é holística, ela tem vários segmentos, e já há muito tinha essa cultura crística e espiritual ali, a partir da doutrina. E com o passar dos anos, eu fazendo todos os cursos e terapia em grupo, participando, fui me aproximando cada vez mais desde 91, e quando foi em 96, 97, eu conheci um mega palestrante espírita, Dr. Reinaldo Leite, do Arautos, no caso, do Centro Espírita Paz e Amor, lá no Tatuapé, perto da Praça Silvio Romero. Dr. Reinaldo Leite, às quintas-feiras, fazia uma palestra magnífica, às 8 horas da noite. Nós saíamos do Instituto Evoluir, caminhávamos dois, três quarteirões, e íamos assistir a palestra do Reinaldo às 8 horas da noite. Tinha uma hora de palestra, uma hora e meia, e depois nós nos consultávamos com ele. Era uma fila enorme de pessoas conversando com ele, e obviamente que a mentora do Dr. Reinaldo, Soror Maria Angélica, era quem o instruía, um médico Fritz, não me recordo o nome. Tinha também uma enfermeira, Siegfrieda, que eu acompanhava também. Então ele tinha vários mentores e vários espíritos amigos que o acompanhavam, e ele passava sua mensagem conforme a necessidade e o entendimento do consulente, de quem estava ali. Você ouve aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E cuidado que ele tinha com as pessoas, eu fui me apaixonando por tudo aquilo, pela doutrina, começa a estudar, começa a entender, começa a trabalhar em outros centros, muda desse centro, vai para o outro, e contribuindo com aquilo que eu sei fazer, que é a comunicação. E comecei a ser palestrante nas casas espíritas a partir do tema do Evangelho. E aí, desenvolvendo toda essa comunicação do comparativo do dia a dia com o capítulo que estava sendo interpretado naquele momento. E fui me aproximando, e hoje estou dentro da doutrina já desde 97 e extremamente feliz com esse ensinamento todo. E ela esclarece bem? Esclareceu bem? É dar luz à escuridão que nós temos e que insistimos em manter-nos dentro dessa escuridão. A ignorância é um breu. A ignorância nos aprisiona absurdamente. E dentro dessa ignorância, dentro dessa escuridão, surge o medo. O medo do novo, o medo de ser feliz, o medo de decepcionar as pessoas, o medo de desonrar o antepassado, porque ele foi católico fervoroso e eu sou espírita, eu tenho que me acanhar e não falar, sou espírita, porque minha avó era devota de Nossa Senhora, ia na novena e tudo. Não tem nada a ver, eu sou cristão. É isso que importa. É. E ontem você falou também do grande inspirador da sua carreira, que foi o Joaquim. Ah, meu tio Joaquim. Meu tio Joaquim me inspirou muito à comunicação. Meu tio Joaquim, irmão da minha mãe, nós tivemos um convívio fantástico na infância, na adolescência, na juventude, e ele morava na casa ao lado. Meu tio Joaquim me ensinou muito sobre rádio e televisão, porque era um ouvinte, um telespectador dos programas populares, e acabei aprendendo na minha infância o que é a comunicação popular, e hoje eu trabalho exatamente com isso. Eu sou mestre sem cerimônias, sou apresentador, sou palestrante, faço todo esse trabalho, e sempre inspirado pelo meu tio Joaquim, que eu gostaria de deixar essa lembrança positiva aqui para os nossos ouvintes, o que é você ter modelos de excelência e ter alguém a quem você espelhar no modo carinhoso de se comunicar com o mundo. Eu achei muito incrível quando eu li o seu livro, que eu li assim, foi recomendado, foi muito interessante, que eu estava junto com o Helder, que trabalhava aqui com a gente, ele sempre atendia o telefone aqui com a gente, o nosso pequeno grande Helder, e quando eu estava lá no shopping, a gente entrou na livraria. Eu falei, não vou na sessão de espírita, agora eu vou na sessão de livros profanos, eu estou indo para a área de vendas, quero entender como é que funciona, vou estudar um pouco. Aí cheguei, o vendedor já conhecia o Helder, lá da tenda de Banda Mãe Maria. Aí ele já reconheceu o Helder e foi falar com a gente. E onde o Helder não era conhecido? Então, aí foi falar com ele, aí já virou para a gente. Ah, eu falei, não, estou procurando um livro de vendas. Ele falou, tem um aqui que está saindo bastante, tá? É esse aqui. E recomendou o seu livro. Que bom. Aí eu peguei, levei, fui ler. Aí eu achei incrível a história do Joaquim, porque ele você conta que aprendeu tudo com ele. É, mas não vamos revelar o final do livro, não, por mais. Favor, hein? Tá bom. Não revela, não faz spoiling aí, não, por gentileza. E você conta como aprendeu tudo isso com ele. E quando vai no final, quando eu vi aqui no final, eu falei, sabe quando o seu mundo muda assim? Eu falei, meu Deus, cara. E você lê muita questão assim, espiritualista, seu livro ele tem esse cunho, apesar dele falar para pessoas que não são espíritas. E é legal que o programa Vem Espírita é assim também. Tem muita gente que está ouvindo a gente agora na rádio que não são espíritas. Se eu leio, se eu pegar o meu livro e ler, eu falo, mas será que eu escrevi isso? O que acontece? Na mediunidade, para cada um tem uma forma de apresentação essa mediunidade. Mais adiantada, menos adiantada, mais trabalhada ou não essa mediunidade. Para alguns, através da intuição, para outros, através da fala, outros, através da escrita. Outros, através da vidência. Então, essa mediunidade, dependendo do estado de adiantamento desse médium e o que é permitido para ele e desenvolvido por ele, ele tem uma característica mais ou menos do que outro. E a minha mediunidade, ela é intuitiva. E o curioso é que determinadas coisas que eu falo nos atendimentos que eu tenho de coach ou nas palestras que eu faço, eu acabo não me recordando no dia seguinte mais do que eu falei. Eu sei do que eu estou falando aqui, mas certamente amanhã, segunda-feira, eu já não lembro muita coisa que nós conversamos aqui. Porque não são mensagens minhas, exclusivas minhas, mas por intuição do espiritual. E esse livro ele foi escrito de uma forma muito diferente. Eu não o escrevi, eu falei o livro e o meu consultor literário, Edilson Menezes, foi que juntou todas as entrevistas que eu tive com ele, mais a minha palestra, para elaborar esse livro. Então, são as minhas palavras que estão no livro, mas eu não consigo reconhecê-las como se eu tivesse que reescrever esse livro. Seria completamente diferente. Eu abro e falo, mas essa frase é minha? Essa frase é minha, está gravado. É minha, mas não é minha ao mesmo tempo. Então, é muito interessante porque tudo que eu ouvi na minha vida toda e que ficou registrado e que eu replico e repasso, nem sempre eu lembro daquilo, mas eu tenho a oportunidade de poder fazê-lo. São 9 horas e 39 minutos, então, pessoal, não percam o livro do Bob e todas as livrarias, né? E também no site bobfloriano.com.br você pode adquirir. Uhum. É, 9 horas e 39 minutos, vamos para mais um intervalo comercial, tocando a música agora é do Carlinhos Conceição, Brilhe Vossa Luz, e depois a gente volta também para encerrar o nosso programa de hoje. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Que não. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 9h47. Nós estamos aqui com o nosso grande companheiro Bob Floriano, paulistano, falando sobre o poder da comunicação. E ele que é um comunicador. Vocês gostaram da vozeirão do Bob Floriano? É uma pergunta que a gente poderia fazer, né, Jorge? Não, ninguém vai falar aqui, não. A gente não pode fazer muito essa pergunta, não, porque eles podem querer mandar a gente embora. Deixa ele aí e manda vocês três embora. Mas ele está aqui, então, falando sobre o poder da comunicação. E daí? A comunicação realmente tem esse poder? Porque a gente está vendo aí que uma série de coisas que acontecem no mundo, as mudanças que estão acontecendo, é através da comunicação. Fundamental, né? Fundamental. É a base de tudo. Você não consegue levar conteúdo para ninguém sem a comunicação. Seja ela digital, seja falada, seja através de site, de o que for. A comunicação hoje é a grande ferramenta de desenvolvimento. É a grande ferramenta também para as animosidades. É a grande ferramenta para as conquistas. É a grande ferramenta para a educação. Comunicação, em todos os aspectos, é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. É porque se não tivesse esse meio de comunicação é tão grande, porque hoje a gente vê que existe até concorrência, para mim é uma notícia, né? Uhum. Como é que estaríamos o nosso Brasil com esse momento de corrupção, E hoje também está programada uma reunião aí das pessoas contra uma série de medidas contra o Lava Jato que estão querendo fazer, né? E a gente vê que praticamente a internet hoje ela está fazendo uma mudança tremenda nesse nosso país. Ela adianta demais, né? Ela encurta distâncias de uma forma absurda, ela aproxima pessoas, ela acaba com o tempo, encurta o tempo para que essa informação chegue. Então, comunicação é fundamental, ela está sendo muito bem utilizada, em muitos pontos muito mal utilizada e mal interpretada. O pior é isso, não adianta você mandar uma mensagem e ela ter má interpretação. É necessário que se interprete corretamente cada coisa. E dentro desse aspecto que você comentou, de corrupção e de informação disso, as comunicações e a interpretação disso passa a ser algo valioso demais, uma ferramenta, uma arma contra as maldades, você ter a informação correta, escancarar, esclarecer para as pessoas. Quando não tínhamos essa possibilidade, tudo passava e tinha muito mais coisa passando embaixo do tapete do que nós imaginávamos. E hoje você começa a descobrir que teve muito mais falcatruas, que isso que está aí é pinga perto do que aconteceu. É pinga, é nada. Porque tem muita sacanagem, muita coisa errada acontecendo ainda, com tudo que a Lava Jato, com todas as operações que existem, ainda hoje, nesse momento, tem empresário corrompido, empresário corrompendo, político não fazendo o seu trabalho corretamente. Mesmo com tudo acontecendo, com tanto holofote e escancarando toda essa corrupção, ainda tem gente aprontando. Sim. O Ari, ele escreveu um Ari é um médio lá de Taubaté, que está escutando a gente aqui também. Oh, que legal. Ele recebeu uma carta psicografada, ele recebe a carta sem, como é que fala, por espontâneo, né, forma espontânea, uma mensagem do Freitas Nobre, falando justamente sobre isso. A gente vai deixar o pessoal curioso aqui, porque a gente vai colocar no site, publicar lá no site do Vivência Espírita. Então, dá um comecinho. Não, mas é muito interessante, é porque a mensagem é grande, né? Freitas Nobre foi um político, foi marido da Marlene Nobre. Né? Então, e é uma mensagem muito bonita que fala sobre essa situação. E foi considerado um dos deputados mais honestos do Brasil. E ele recebeu ontem essa mensagem. Então a gente vai publicar hoje no site e vai enviar para vocês. Então fique ligado aí no site vivenciaespirita.com.br e a gente posta essa mensagem do Ari lá na coluna dele. Mas nem um pedacinho você pode falar? Não, a mensagem é muito grande. Vou deixar o pessoal curioso. Curioso. Entra lá no site ainda hoje. Eu gostaria de fazer uma indicação a todos os nossos ouvintes e a seleta mesa que nós temos aqui. É o seguinte. Procure conhecer uma coisa muito interessante. É um desenvolvimento humano muito bom. Chama-se Constelações Familiares. Vá conhecer isso. Porque muita coisa que você acha que, não, é do espírito, não é, minha filha, não é não. são suas vivências anteriores, são suas heranças emocionais e familiares que você precisa resolver lá atrás, as suas diferenças, para não levar isso para frente e ter uma vida de felicidade, uma vida plena. Constelações familiares. É, nós já... É uma técnica. Nós já fizemos um programa aqui sobre desenvolvida por um psicólogo alemão chamado Bert Hellinger. Lembra da pessoa que o Walter indicou para nós? Sim. Aí nós passamos aqui e falamos sobre constelações. Eu tenho minha formação. Eu só queria ver, viu, Jorge? Eu sou constelador. E a Delmara é. A gente vê o programa dela. Muito, né? Olha, nós só queremos ver a possibilidade do Bob vir profissionalmente aqui em São José para fazer palestras. Claro, sim. Mas ele está à disposição. Profissionalmente. À disposição, é só chamar. Né? Então, pode até passar o contato, essas coisas. bobfloriano.com.br. Isso, entrou ali e trouxe para congresso, para qualquer coisa desse tipo aí, empresa. Não, e ele falou também que o Maurício fala muito. Napoleão Hill. É, do Mastermind. E também falou sobre coaching hoje também, né? É a Beatriz, que tá ligada, que é especialista nisso, que ela ligou aqui com a gente. Quanta coisa, legal. Hein? Uhum. As três também, né? As três que vão, nós vamos postar na nossa rádio online a propaganda que elas mandaram já, sobre a palestra que acontecerá dia 12 de abril, lá no Parque Tecnológico, né? Elas vão fazer essa palestra e até vão doar um quilo de alimento para o quilo de alimento que elas vão pedir, vão passar lá para nós, lá para a AME. Então, o Rodrigo, eu vou passar para o Rodrigo, postar na nossa rádio online e ficar fazendo essa chamada para essa palestra delas lá no Parque Tecnológico. Nós vamos agora, então, para os nossos sorteados de hoje, né? Olha só, quem ganhou o CD foi a Rosana Pulcino, a Rosana que é lá da casa da Marcela. Rosana, eu posso levar o CD para você na quarta-feira que a gente vai lá, eu levo o CD para você. E a ganhadora do livro foi a Vera Lúcia Salomão Granja, que participou pelo Facebook, ganhou o livro do Bob Floriano, né, o livro Quem fala bem, vende mais. Que você poderá retirar lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, a partir de amanhã, às 13 horas. E o Bob vai autografar o livro para você. Obrigado, viu, Vera? Aproveite. O programa de Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações. Tudo de bom para todos, vocês. A gente vai desejando um resto de domingo muito bom para vocês. Daqui a pouco nós estaremos lá no Centro de Tradições Gaúchas, lá no almoço da Casa do Caminho. E também convidamos vocês para o almoço do Célio Lemos. Agradecer a você, nosso querido ouvinte, que participou, entrou no Facebook, entrou no WhatsApp. Eu peço também desculpa para quem a gente não conseguiu ler as mensagens. A Márcia Ramos deixou uma mensagem aqui, Andréa Nascimento. Que participou, ouviu também ontem a palestra e participou aqui, a Rosilma, o Sérgio do Jeff, o Ari Rangel deixou uma mensagem belíssima aqui também, a gente não conseguiu postar, mas depois a gente passa pro Bob, a Beatriz, a Valesca das Três entrou aqui e deixou uma mensagem também pra gente. Agradeço vocês pela essa participação, ter entrado, e contamos com você no próximo domingo. Quem não conseguiu ouvir, indique para baixar o nosso aplicativo do Vivência e ouvir a reprise na terça, na quinta e no sábado às 8 horas da manhã. Então, até o próximo domingo. Rui. Rui, só dá licença aqui que eu vou passar. Eu vou ler a mensagem do Renualdo Ferreira, nosso amigo Renualdo, que é lá de longe, né? Lá do Rio Grande do Sul, né? Que ele está falando. Né? E então, ele postou aqui no nosso Facebook, eu vou colocar. Eu vou ler para vocês, depois passo a palavra para o Rui. Está colocando aqui, bom dia ao Rui, ao Jorge, ao Rodrigo e ao excelente entrevistado. Diz o ditado popular que quem não se comunica se trumbica, mas quem não se comunica bem não consegue o objetivo da comunicação. Mas o mais importante para conseguir esse objetivo é a empatia que o comunicante tem que conseguir com os comunicados. Parabéns ao Bob por trazer com clareza um tema tão importante. Grande abraço a todos. A você também, meu amigo Renualdo, de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul, grande amigo, e a gente já sente que ele faz parte do programa Vivência Espírita. Bom dia a todos. Nós temos que agradecer pela presença da Eridan, da Camila, da Graça, que estiveram nos ajudando, e do Inácio, que é aquele que faz o nosso programa ir para o ar. Nós vamos agradecendo a Bob pela sua presença e vamos pedindo a ele também se ele faz uma pequena prece de encerramento ao nosso programa, como é de praxe, né, Jorge? Como é de costume. Senhor, agradecer pela oportunidade que o senhor nos dá de estar aqui. Agradecer pela oportunidade de iluminar todas aquelas mentes que elaboraram em laboratórios, em escritórios, em fábricas, os equipamentos que nos proporcionam chegar aos nossos ouvintes. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar modelos de excelência para que possamos aprender e passar para os nossos irmãos esse aprendizado. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade, saúde, de nos trazer até aqui e falar com nossos ouvintes, levar a mensagem, por menor que seja, mas com muita verdade, com muita determinação, com muita amorosidade àqueles que, de alguma forma, se sentirão tocados com uma ou duas palavras, mas verdadeiras, profundas, cheias de amor. Obrigado pelo final de semana, com irmãos de tanta luz, pela oportunidade de falar com outros irmãos, um pouco mais longe, que através de outros irmãos acabaram ouvindo esse eco. Muito obrigado, Senhor, por nos acompanhar todo dia. Com o vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando o céu e a terra, venho me descendo o chão a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir, como as flores pelos campos, suas cores se misturam, nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, como o sol pela manhã vem chegando lentamente,